6613-3, decolado aos 4-5, chame o controle, 120, decimal 8. 208, 6613. Controle, Salvador, acionar 6613, coluna 6, puta. Aguardando possibilidade de voar direto no preto. Boa noite, Xanar 6303, autorizado Leda, suba para o nível 360. Grato, vai voar Leda, ascensão 1185. Flight level 390 via Upper Zulu 10 until November Tango Lima VOR Natal VOR after in accordance with flight plan. Departure runway 10 left turn Puka departure and Zipa transition. Departure frequency 120.8 and let's call code 5077 Europa 084. Readback's correct. Report when ready to push and start. We are now ready for Zero 11 Europa 084. Be cleared for push and start. Report for taxi. Europa 084. Yeah, for push back and start. We'll report for taxi. Europa 084. Control Salvador, boa noite. Eu chamei 6224, identifique, vou na, na Prodituna, desça para 4000 pés, ajuste 1096. Prodituna, 4000, 1096, 6224. Alô, boa noite. É o 31785 da Alfa. Tá cruzando 170. Para o 150. Boa noite, TAM 31178. Identifique, chega da Mari. Desça para 5.000 pés ou ajuste no 06. Número 2 na aproximação. Para 5.000 com 1.016. O TAM 31178 voando Mari. E alternado no 3325. 251-3325-6313. TAM 3178, reduza para 250 nós. Reduzir, Boa noite, Alfa em Quebec. Prossiga. O Superbox da seção 9, parte principal, faço parte do 3. Cliente, aguarde só um instante para iniciar o reboque. Temos uma 330 da Europa, está puxando aqui no 11. Assim que o tráfego inicial está, o senhor será autorizado. Está autorizado ao final do procedimento, desça para 2.000 pés e informe no localizador. Para 2.000, reportará no localizador 6224. Europa 084, request taxi. Europa 084, we are taxi via Abron 1 and taxi India. Report on rolling point, runway 10. We'll taxi via India to holding for runway 10, we'll report holding for runway 10, Europa 084. São 3178, estação vetor para sequenciamento, curva esquerda proa 090, seu limite ao localizador. Desça para 3000 pés. Confirmando, qual é a proa? 090, limitado pelo localizador, são 3178. 090, limite ao longe, cadê a aeronave número 1, Salvador? População de 10 horas, 20 milhas. Cruzando 065, descida para 2000 pés, é um foco assim. Nós estamos agora a 17 milhas de distância, tá vendo? Mateus, então número 2. Confirma descendo só para 5 mil? Desça para 3 mil pés, então 3178. 100 mil. Completa redução para 2109. Na 3178, mantenha a presença proa, seu novo limite é radial 300 do VOA Salvador. O Alfa Yankee Quebec, iniciei o reboque. Reporte, posicione a aeronave através do portão 9 e inicie, reporte para iniciar o reboque Alfa Yankee Quebec. E, posicione a aeronave no través do portão 9 e reporte para iniciar o reboque. Para interceptar o localizador, curva direita na proa 130, informe estabilizado. Direita 130, reportarei estabilizado. São 3178, desça para 2000 pés, autorizado a final do processamento. 2000 pés, autorizado. Anulo localizador, 4 milhas para o marcador, que é o campo à vista, 6224. Completa final, chame a torre, frequência 118.95. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, Xané 6224. Boa noite, Xané 6224. Vistado o tráfego, reporte com o trem baixo travado, o ajuste no 0 no 6. Vai reportar. Foi Yankee Quebec, autorizado rebocar a aeronave até o través do portão meia dúzia. Reporte no través do meia dúzia. Excelente, obrigado. Salvador, boa noite, Altan 3305 com a Alfa para autorização. Altan 3305, ciente, aguarde um instante, cópia para Recife. Marcador baixado e travado, 6224. Cliente, livre o pouso, Oxiné 6224. 1-0, vento é 120 graus, 8 nós. Pouso livre na pista 10, 6224. Completa final, chame a torre 1895, turma ao posto. 1895, boa noite. O Alfa Yankee Quebec, continue o reboque até o pátio 3. Boa noite, o 3178, baixado e travado. Boa noite, então 3178, o ajuste no 0 no 6, aguarde apenas a pista livre, o TAN 3178. Bom aguardo. Oxené 6224, no solo ao 05. Tá livre o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Livre o táxi via Alfa, chame antes da Juliette, Oxené 6224. TAN 31178, livre o pouso 910, vento 120 graus, 8 nós, tá, 3178. Pouso livre. Europa 084, observe the traffic on short final after clear the line up and maintain runway 10. After the launch of final, clear the line up and maintain 10, Europa 084. Oceané 6224, prossigo o táxi pela Juliette e o portão é o 01. Via Juliette, portão 01, 6224. No solo ao 07, táxi via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9. Clear for takeoff, runway 10, wind 130 degrees, 08 knots. Clear for takeoff, runway 10, runway 08. 3305, cópia. Prossiga para 3305. Autorizado Recife, o nível 330. Via Peruísque 58, decolagem da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O controle 120, decimal 8. Acione 5103. Vocês em casa, sentido 0, tudo bem, autorizado ILS X-Ray, da Cama, estabilidade, é de 57, né? 08 é o controle, 5103 é o código, 3305. Tá correto, então 3305, chame para o push e acionamento no portão 6. Goal net 09, contact departure 120, that's now 8, good flight. 10, 08, 08. O 09, prossiga pela, para o 09, o T3178. 09. Steven Europa 084, with a contact club level 390 on Puka de Pastor. Puka de Pastor, Clemente. Salvador, TAM 3305 no 6, puxa-me questionamento. Exato, TAM 3305, chame para o táxi. Chamará.